Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Começando aqui novamente pela Rádio TV Mundo Novo, o programa O Mundo em Torno do Som. Aqui a gente ouve música e entende um pouquinho os processos sociais e históricos que ajudaram a criar os estilos musicais que a gente gosta tanto. No último programa, inclusive, eu falei sobre o blues e como ele é importante para o desenvolvimento da música nos Estados Unidos. Se você não ouviu esse ou outro programa, vai lá no site condor.org.br, clica em Rádio TV e procura lá O Mundo em Torno do Som. E hoje eu vou pegar carona nesse assunto e vou falar o que é a base para grande parte da produção musical brasileira, que é o samba. Já falei aqui, mas é bom lembrar, antes de começar esse programa, se a gente somar todos os escravizados trazidos da África para as Américas, o Brasil ainda tem mais. O tráfico no Brasil foi algo realmente absurdo e desproporcional se comparado a qualquer outro país do mundo. Isso significa que muitas etnias africanas e regiões distintas vieram para cá. É sabido que a maioria dos escravizados enviados para o Brasil é de origem banto. Essa designação banto já é um tanto meio controversa, mas por hora vamos comprar essa ideia. Os chamados bantos são os povos que vieram das regiões onde hoje é Angola, Congo e Moçambique. Bem, existem muitas teorias e muito se fala sobre a etimologia da palavra samba. Mas ninguém tem muita certeza, mas uma coisa que quase todo mundo concorda é que essa palavra com certeza ela tem origem numa língua banto, que pode ser o quimbundo ou quimbanda, enfim. Existem muitas teorias e aí eu já aproveito para deixar aqui uma sugestão de leitura. Tem um dicionário que fala sobre a história social do samba, que chama Dicionário da História Social do Samba, que é do Ney Lopes e do Luiz Antônio Simas. O livro todo ele tem esse formato de verbetes, né? Ou seja, você consegue ler ele na ordem que você quiser, você pode achar lá uma palavra e entender melhor o que essa palavra se refere, sempre com samba como foco. Aí procura lá o verbete samba nesse dicionário que você vai ler muitas possibilidades da etimologia dessa palavra. Bem, mas o que se sabe é que o termo samba aparece oficialmente no jornal O Carapuceiro, em Recife, em 1838. Samba era uma palavra usada no Brasil colonial e imperial para se referir à dança dos negros. Poderia ser a umbigada, o lundu, o caxambu, o jongo, o achudo, o fandango, enfim, muitas. O fato é que o Brasil deixou de saber um tanto sobre a sua cultura mais predominante, que é justamente a cultura negra. Mas isso não quer dizer que ela não se fortaleceu. Claro que sim. Somos um país de predominância de cultura negra, mas somos também um país com poucos registros históricos sobre isso. Falando sobre música, o samba ele tem suas raízes na Bahia, em Salvador e no Recôncavo Baiano. É nessa região que, além da etnia banto, tinha também uma forte presença da cultura africana iorubá, né, escravizados vindos do norte do continente africano. É iorubá, inclusive, a cultura presente no imaginário afro-brasileiro do candomblé, por exemplo. E esse encontro de culturas na diáspora, que surge no Recôncavo, o chamado samba de roda ou samba de chula. Embala eu, menininha do canto, ah, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, ah, embala eu. Menininha do canto, ah, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, ah, oh, dai-me a sua bênção. Menininha do canto, ah, dai-me a sua proteção. Menininha do canto, ah, livrai dos inimigos. Menininha do canto, ah, guiai os meus passos. E por onde eu caminhar, vira os olhos grandes de cima de mim, para as ondas do mar. Embala eu, embala eu. Menininha do canto, ah. Embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, ah. Embala eu, embala eu. Menininha do canto, ah. Embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, ah. Thank you. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Meu coração só palpita por você, morena. Eu vou fazer dois aviões pra nós voar. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Meu coração só palpita por você, morena. Eu vou fazer dois aviões pra nós voar. Eu vou fazer dois aviões pra nós voar. No tempo que eu tinha meu dinheiro, tinha meus companheiros, tinha tudo ao meu lado. Hoje o dinheiro se acabou, os companheiros foi-se embora, até meu amor me deixou. No tempo que eu tinha meu dinheiro, tinha meus companheiros, tinha tudo ao meu lado. Hoje o dinheiro se acabou, os companheiros foi-se embora, até meu amor me deixou. Chora, viola, chora, chora que eu canto a dor. Chora comigo, chora a falta do nosso amor. Chora, viola, chora, chora que eu canto a dor. Chora comigo, chora a falta do nosso amor. No tempo que eu tinha meu dinheiro, tinha meus companheiros, tinha tudo ao meu lado. Hoje o dinheiro se acabou, os companheiros foram-se embora, até meu amor me deixou. Chora, viola, chora, chora que eu canto a dor. Comigo chora a falta do nosso amor. Chora, viola, chora, chora que eu canto a dor. Chora comigo, chora a falta do nosso amor. Chora, viola, chora, chora que eu canto. Chora comigo, chora a falta do nosso amor. E essa foi a Tereza Cristina, junto com o Grupo Semente, fazendo um pupurri, né? Uma junção de três músicas que são samba de roda, samba de churas da Bahia. Embalaeu, samba de roda e chora viola, nessa versão ao vivo. Agora a gente vai continuar essa pegada do samba de chula, o samba de roda da Bahia, e a gente vai ouvir uma artista que está forte nesse estilo, uma artista baiana chamada Mariene de Castro, também numa versão ao vivo da música Abre Caminho. Faz milagre e viva a cultura popular. Viva o santo da minha casa. Viva o povo da Bahia. Diga à mãe que eu cheguei. Cheguei, tô chegada. Esperei bem esperar nessa minha caminhada. Sou água de cachoeira. Corrente que caminha para o mar, em água de se perder, eu não me deixo levar. Eu andei, andei lá, andei lá, andei lá. Eu já sei o caminho, andei. Pode cantar que é bom. Andei lá, andei lá, andei lá. Eu nasci, me criei. Por cima das pedras, pisei no fogo sem me queimar. Mororó. Andei no cortejo do Bonfim. Andei, andei, andei lá. Na festa do divino cantei pro menino me abençoar. Ainda vou caminhar. Andei lá, andei lá, andei lá. Eu já sei o caminho, andei. Pode cantar que é bom. No século XIX, samba era uma referência a danças e festividades afro-brasileiras, mas o termo designado para um estilo musical ainda não existia. No final do século XIX e no início do século XX é que, de fato, esse termo vai ser referência à música feita no Rio de Janeiro. Os processos históricos são muitos, não daria para falar sobre todos os pontos num programa curto, eu precisaria de horas, mas talvez o fato mais importante do surgimento do samba, né, tal como a gente entende como samba urbano, esse conceito do samba lá na cidade do Rio de Janeiro, é o seguinte: a abolição em 1888, a proclamação da República na sequência e a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro em 1889. E aí você tem uma grande migração de ex-escravizados ou descendentes de ex-escravizados que vão para o Rio de Janeiro procurar uma forma melhor de vida. A cidade do Rio de Janeiro passa, em 28 anos, ela dobra a sua população. Ela tem mais ou menos 500 mil pessoas ali em 1890. E em 1918 ela tinha mais de 1 milhão, 1.077.000. E isso, sem dúvida, devido a migrações internas dentro do Brasil. Vários imigrantes, sendo que a maioria vinha do Nordeste brasileiro, e dentro desse contingente nordestino, muitos vindos da Bahia e do Recôncavo baiano. E aí surge o samba na cidade do Rio de Janeiro, feito por esses imigrantes baianos, geralmente na chamada Casa das Tias Baianas. Então a gente vai ouvir aqui um som que vem desse momento. Aqui quando o terreiro eu tenho a dinheiro, tem essa gente que não tem mulher. Aqui quando o terreiro eu tenho a dinheiro, faz inveja pra gente que não tem mulher. Ih, já botar de preto velho, há uma festa de aô. Tu já botar de preto velho, há uma festa de aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, o camba de Oxalá sem caçado. Ora viva naná, naná morocô. Camba de Oxalá sem caçado. Ora viva naná, naná morocô. Iô, iô, iô, iô. No terreiro de preto velho, iaiá. Saravá, aquele meu pai, Jangô. No terreiro de preto velho, iaiá. Vamos saravá, aquele meu pai, Jangô. Aqui quando o terreiro tem o adier, dizem que não tem mulher. Aqui quando o terreiro tem o adier, faz inveja essa gente que não tem mulher. E já com cara de preto velho, há uma festa de aô. Jacutá de preto velho, há uma festa de amor. Foi ter nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá. O camba de Oxalá sem caçado. Ora viva naná, naná morocô. O camba de Oxalá sem caçado. Ora viva naná, naná morocô. Hi! Iô! Iô! Preto velho, iaiá, vamos dar a vá. Aquele meu pai, Jangô. No terreiro de preto velho, iaiá, vamos dar a vá. Aquele meu pai, Jangô. Música. Ouvimos o João da Baiana e o Pixinguinha fazendo Oiá. Bem, o Porto de Valongo, no Rio, historicamente foi o porto que mais recebeu escravizados africanos no mundo, pois ele era a porta de entrada para o Sudeste. Isso engloba diversos momentos do uso forçado da mão de obra africana, compreendendo inclusive a fase do café no Vale do Paraíba, inclusive a fase de retirada do ouro em Minas. Ouro Preto, inclusive, que é de onde eu estou gravando esse programa, já foi a maior cidade das Américas em número de habitantes. E por mais absurdo que pareça ser, as pessoas enviadas como escravos, escravizados para essas regiões de Minas, desembarcavam no porto de Valongo, no Rio, e chegavam a pé. E os que sobreviviam ao interior, por exemplo, do estado de Minas Gerais. Mas o fato é que o Rio já era uma cidade negra e predominantemente banto. Na abolição, com a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro e a crescente industrialização da nova capital, muitos escravizados ou descendentes deles saíram de Salvador para o Rio, como eu disse agora há pouco. E a cidade se transformou num caldeirão de culturas africanas, juntando diversas etnias, inclusive os iorubás, que estavam muito ali em Salvador. Então, bairros como a Praça 11, o bairro de Estácio e o Morro da Providência, onde surge, inclusive, pela primeira vez o termo favela, se tornam aglomerados de pessoas que tentam sobreviver sem a ajuda do poder público. E as comunidades se formam e se fortalecem e o samba, de fato, surge. É comum reuniões nas chamadas casas das tias baianas, onde existiam os terreiros com festas, comidas, o candomblé e, claro, música. E foi, né, uma dessas casas, inclusive na casa da tia Ciata, que é composto o primeiro samba que foi gravado. Esse samba foi gravado em 1916, que é chamado Pelo Telefone, atribuído a Donga. Segundo dizem, no momento da composição desse samba estavam ali presentes também o João da Baiana e Pixinguinha. Esses dois, inclusive, que a gente acabou de ouvir a música anterior. Seguindo aqui, vamos ouvir uma cantora que surge no cenário fonográfico carioca já sexagenária, nos anos 60, mas que já estava nas rodas muito antes disso. Ela nasce, inclusive, no Vale do Paraíba e vai para a cidade do Rio muito cedo. E ela representa justamente, historicamente, essa passagem, que é chamada do samba rural, né, os cantos de jongos, essas coisas, para o samba urbano carioca. A gente vai seguir ouvindo a Clementina de Jesus. Galo cantou às 4 da manhã. Céu azulou na linha do mar. Vou me embora desse mundo de ilusão. Quem me vê sofrer não há de me ver chorar. Vou me embora desse mundo de ilusão. Quem me vê sofrer não há de me ver chorar. Flechas sorrateiras cheias de veneno querem atingir o meu coração. Mas o meu amor sempre está um sereno, serve de escudo pra qualquer ingratidão. Galo cantou às 4 da manhã. Céu azulou na linha do mar. Vou-me embora desse mundo de ilusão. Quer me ver sofrer, não há de me ver chorar. Vou-me embora desse mundo de ilusão. Quer me ver sofrer, não há de me ver chorar. Flechas sorrateiras cheias de veneno querem atingir o meu coração. Mas o meu amor sempre está um sereno, serve de escudo pra qualquer ingratidão. Galo cantou às 4 da manhã. Céu azulou na linha do mar. Quer me ver sofrer, não há de me ver chorar. Tá aí, na linha do mar, com a interpretação da Clementina de Jesus, e essa música é do Paulinho da Viola. Só para ressaltar, quem está no violão de sete cordas aí é o Dino Sete Cordas. Se você acompanhou o programa 2 aqui dessa temporada do Mundo em Torno do Som, eu falei um tanto sobre o violão brasileiro. Eu falei um tanto sobre esse cara aí, o Dino Sete Cordas. Ele que está, no caso, acompanhando a Clementina nessa gravação. E só lembrando, se você não ouviu, perdeu algum programa e quiser ouvir novamente, acessar, vai lá no site do Condô, condô.org.br, clica lá em Rádio TV Mundo Novo e procura o programa O Mundo em Torno do Som. Aliás, vários outros programas estão lá e recomendo, tem muita coisa legal. Bem, em 1966, um disco chamado Afro Sambas é lançado no Brasil. O disco tem o violonista Baden Powell e o poeta Vinícius de Moraes como mentores. Mesmo com um nome redundante e algumas citações controversas no sentido de compreensão sobre o universo iorubá e o candomblé, o disco é o marco e abre mais portas para o samba. Ele também é um dos precursores do termo que irá surgir no âmbito universitário logo ali na frente, no início dos anos 70, que vai ser a MPB. Termo que surge dentro do contexto universitário da época, que pretende dar um contexto moderno para a música brasileira. Então a gente vai ouvir agora uma música desse disco, Os Afro Sambas. O homem que diz dor não dá, e quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, e quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não tá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, vai, não vou. Eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de Ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, vai, vai, vai, amar. Vai, vai, sofrer. Vai, vai, vai, vai, chorar. Vai, vai, vai, vai, dizer: eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Esse foi o Canto de Ossanha com Vanny Powell e Vinícius de Moraes, presente no disco Os Afro Sambas, de 1966. Pois é, no meio dos anos 60, na década de 70 e por um tempo na década de 80 também, o samba ele vendeu muitos discos, ele teve muitos artistas que apontaram no cenário, tão dentro desse imaginário do samba urbano carioca. A gente vai ouvir aqui agora uma seleção desse bloco de três artistas que representam bem esse cenário do samba urbano carioca. Um deles, o Paulinho da Viola, compositor, famoso compositor da Portela, uma figura muito importante para o samba. Depois a gente vai ouvir o Nelson Cavaquinho, né, com seu violão muito particular, a sua forma muito própria de tocar e cantar. Na sequência, a gente vai fechar o bloco com a Clara Nunes. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado, quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Quando chega a madrugada, meu pensamento vagueia, corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura, quem beber daquela água não terá mais amargura. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Rádio TV Mundo Novo, o mundo em torno do som. De brilhar mais uma vez a luz, há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Thank you. história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Acho que é bonito. essa foi então a Clara Nunes. Clara Nunes, que é de Paraupeba, nasceu em Paraupeba, que é Minas Gerais, em 1942. E foi no Rio de Janeiro que ela firmou sua carreira. Inclusive, ela faleceu no Rio de Janeiro, no 2 de abril de 1983. Clara Nunes foi a primeira cantora a vender mais de 100 mil discos no Brasil. Ela, inclusive, ajudou a quebrar um tabu de que mulheres não vendiam discos no Brasil. E ela quebrou bem, porque ela vendeu na sua carreira cerca de 4 milhões de discos. E a Clara Nunes, inclusive, ela junta, por fato dela ser mineira, também essa coisa do universo banto, né, das congadas, de Minas e tudo mais, com o universo da cultura iorubá, samba de terreiro, enfim. Vou ouvir agora uma música do Candeia. Candeia é um compositor, também carioca, que eu gosto muito. O Candeia, ele tem uma história meio maluca, assim. Ele sempre foi de samba, o pai dele já tocava flauta, já era da boemia. Candeia, inclusive, está envolvido no que vai ser o surgimento do bloco que vai dar origem à Portela e tudo mais. Enfim, o Candeia, ele entrou para a Polícia Civil. Dizem, inclusive, que ele, na década de 60, isso, ele foi um policial truculento. Ele reagia com violência, inclusive, em personalidades como prostitutas e malandros cariocas, enfim. Mas Candeia acabou se envolvendo num trágico, um fato trágico em 1965. Se envolveu em uma batida de trânsito, acabou discutindo com um motorista que lhe deu 5 tiros. E o Candeia, isso aconteceu inclusive na frente da extinta Praça 11. A Praça 11 era o que entendia-se como a grande praça do samba carioca. A Praça 11 depois, inclusive, foi atropelada, né? Foi demolida para passagem da Avenida Presidente Vargas. A Praça 11 foi o primeiro palco onde, inclusive, aconteciam os desfiles das escolas de samba, enfim, ali que começou essa coisa das disputas do carnaval e tal, das comunidades e tudo mais. Ali era o berço do samba carioca, digamos assim. E na frente da Praça 11, o Candeia toma 5 tiros e fica paraplégico, e a sua carreira de policial civil acaba ali. Inclusive, ele entra em depressão e tal, e após esse processo, dizem que ele saiu uma pessoa muito mais sensível e muito mais atenta às questões sociais e muito mais preocupado, inclusive, com o seu povo e com o samba, e enfim. Então a gente vai ouvir uma música dessa fase do Candeia. Axé, olha o sol de frente, levante a cabeça, meu irmão. Axé, hoje é manhã de carnaval. Ao esplendor, as escolas vão desfilar gravosamente, e aquela gente de cor, com a imponência de um rei, na passarela. Salve a Portela! Vamos esquecer os desenganos que passamos, viver a alegria que sonhamos durante o ano, e damos o nosso coração, alegria e amor a todos, sem distinção de cor. Mas depois da ilusão, e verá que teu filho será Essa foi a música Dia de Graça, do Candeia. Bem, vamos mudar um pouquinho aqui a posição geográfica. Eu sou de São Paulo, né? Eu não estou lá mais, mas eu sou de São Paulo e não poderia deixar de falar sobre o samba de São Paulo. A história do chamado samba paulista é semelhante à de outras grandes cidades. Pós-abolição, muitos ex-escravizados saíram dos interiores do estado de São Paulo, do Vale do Paraíba, inclusive, e procuraram na capital uma vida melhor. Um dos primeiros grandes redutos negros da cidade foi o bairro do Bixiga e a Baixada do Glicério. Os grandes casarões erguidos na região da Paulista demandavam um trabalho grande de mão de obra e as pessoas ficavam próximas ali para tentar conseguir algum emprego. Uma das principais grandes comunidades e agremiações de São Paulo foi a Vai Vai. E é da Vai Vai que surgem grandes poetas e sambistas. Um deles aqui, o Geraldo Filme. Aqui nessa gravação, temos na abertura um texto escrito e falado por Plínio Marcos. Sim, o famoso dramaturgo que retratava o lado B paulistano. Ele fala do caso da morte de um grande sambista da Vai Vai, que é o Pato na Água. E na sequência, a música e a interpretação do Geraldo Filme. Ouçam a história aí sobre o Pato na Água, narrada pelo Plínio Marcos. Em Pirapora, o Geraldão ganhou a embaixada e o direito de entrar nas bocas mais esquisitas. Bailinho do Porão do Bixiga, onde crioulo de mais de 1,70m tinha que dançar dobrado em cima da mulher para não bater com a testa na viga. Mas foi ali que o Geraldão conheceu os bambas de samba de São Paulo. Jamburá, Nego Braço, Bitucho, Marmelada, Pé Rachado, Pato na Água. Pato na Água, um senhor sambista. Pato na Água dançava samba na aba do chapéu. O Pato na Água ficava em cima do viaduto do chá, apitando samba, e comandava a escola de samba Vai Vai, desfilando todinha pelo vale. O Pato na Água era chefe da torcida uniformizada do Corinthians. Mas não foi de desgosto que o Pato na Água morreu, não. Pato na Água foi levar uma cabrocha lá em Suzano Paulista. E amanheceu boiando numa lagoa. Tava comido de peixe e de bala. Como foi, como não foi, ninguém sabe. Defunto não fala. O que a gente sabe é que a notícia chegou no Bixiga na hora da Ave Maria. E ali, nas quebradas do Mundaréu, o povo inteiro chorou. E o Geraldão, legítimo poeta do povo, chorou por todos nós. Silêncio. O sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escola, eu peço o silêncio de um minuto. O Bixiga está de luto. O apito de Pato na Água emudeceu. Silêncio. O sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escolas, eu peço o silêncio de um minuto. Chega a estar de luto. O apito de Pato na Água emudeceu. Partiu. Não tem placa de bronze, não fica na história. Sambista de rua morre sem glória. Depois de tanta alegria que assim, chegou quando anoiteceu. Escola, eu peço o silêncio de um minuto. O bexiga está de louco, o apito de pato na na história, sambista de rua morre sem glória. Depois de tanta alegria que ele nos deu, assim um fato repete de novo. Sambista de rua, artista do povo, mas o que foi sem dizer adeus? Silêncio, silêncio, silêncio, silêncio. Essa foi Silêncio no Bexiga, uma música de Geraldo Filme, falando a respeito da morte do sambista Pato N'Água, com texto e abertura do Plínio Marcos. Bem, na próxima música a gente vai ouvir uma grande persona do samba paulista e também do Bexiga, que é o Adoniran Barbosa, como não podia deixar de ser. Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior. Oh, senhor, é uma ordem superior. Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo e qualquer jeito me ajeito. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Essa foi o Despejo na Favela com Madureira Barbosa, que tem inclusive aí a participação do Gonzaguinha. Enfim, o samba sofreu duros golpes comerciais desde o meados dos anos 80. A abertura com isenção de impostos para as grandes gravadoras praticamente quebrou a produção das gravadoras nacionais. E o samba, mais ligado de fato às culturas negras, foi desaparecendo do cenário, do mercado. O investimento dessas gravadoras no chamado pagode romântico nos anos 90 acabou por ditar as regras na época. Na sequência veio o sertanejo romântico, que viria a se tornar o sertanejo universitário e se tornou o maior investimento dos grandes estúdios. Além do que, para essas grandes empresas tais como EMI, Philips, Warner, ficou mais barato trazer as prensas de fora do que prensar discos no Brasil. E o pop e o rock dominaram boa parte do cenário fonográfico brasileiro. E aí entra várias questões, como o jabá, enfim. Mesmo hoje, com a música no formato streaming, a hegemonia desses estilos continua. Pois é, não se engane, os algoritmos obedecem ao mercado. E essas corporações continuam gravando e elas investem em artistas para que eles retornem com sucesso. E, para isso, elas continuam ditando as regras como os contratos publicitários, o som que toca nas TVs, nas rádios, os contratos de shows, etc. O samba, hoje chamado samba de raiz, que na real é o samba mesmo, teve e tem ainda seus momentos de glória, claro. Tá aí, tem vários artistas que estão aí para provar isso. Mas na lista das músicas mais tocadas no Brasil dos últimos 20 anos, o samba já não está mais. A crescente comunidade evangélica nas periferias e inclusive vem o samba e o candomblé como algo negativo. Isso enfraquece sua forma de se manifestar. Mas ele está aí, sempre estará, e acima de tudo ele é a base rítmica para tudo o que é feito na ainda chamada MPB brasileira. E hoje ele se mescla com rap e hip hop, se tornando uma nova voz, se recolocando lá, dentro do que foi uma das suas principais características, falar das questões sociais, das comunidades abandonadas pelo Estado. Sem o samba, o Brasil seria um país com menos resistência cultural e social. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Pé no chão, a fita guia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura e você nem percebeu. Você nem percebeu. Mudaram sempre te socorre. E essa foi Agoniza Mas Não Morre, com a Beth Carvalho. Como é que eu vou fazer um programa sobre samba e não tocar a Beth Carvalho, maravilhosa. Então esse foi o Mundo em Torno de Som, aqui pela Rádio TV Mundo Novo. E hoje a gente falou um pouquinho sobre o samba. Na semana que vem tem mais. Continue aqui com a gente. Agora vocês ficam com Três Orelhas no Estúdio e na sequência o Bom Demais. Eu sou o Felipe Mancini e faço aqui o trabalho de pesquisa e curadoria do programa. Essa música que vocês ouvem de fundo é da banda Casca Instrumental. Rádio TV Mundo Novo. Até a próxima. Rádio TV Mundo Novo.